Paz do Senhor. A Bíblia conta a história do povo de Deus. E o povo de Deus sempre tinha um líder. Deus mandava um líder. Mas chegou uma época em que o povo de Deus queria o povo mesmo escolher o seu líder. E escolheram um homem chamado Saul, porque ele era grande, do ombro para cima era o mais alto. Só que esse Saul foi um rei que teve um reinado voltado para o palácio, um reinado voltado para si mesmo. Mas também houve um outro rei que foi Deus quem escolheu, Davi. Um homem de pequena estatura, que não tinha muita importância, foi um rei cujo reinado estava voltado para o povo. A grande diferença. Isso mais uma vez prova que a voz do povo não é a voz de Deus. Lembre-se que na Bíblia diz que nenhum poder um homem pode receber se não for do alto, vindo de Deus. Na hora de escolher, é Deus que tem que escolher. Na hora de votar, ore, ouça Deus falar e vote. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.